Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais uma ZenaCast. Aqui é Joel Suki, venha conosco se quiser viver. Aqui é o Neto Mario e unidos venceremos. É indo o episódio de hoje, né, cara? A gente vai estar fazendo um mega especial aí sobre os bastidores do Azila, cara. Olha aí, rapaz. Já era um tema que o pessoal já tava pedindo, né, cara? Como será que deve ser os bastidores do Azila? É isso aí, muita gente pediu os nossos erros de gravação. O que é que o pessoal faz na hora que as cortinas baixam? Pois é, cara. As conversas que não entram no Azila Cast normal, né? Porque não tem nada a ver colocar uma conversa totalmente nonsense. Vão entrar nos bastidores, né? É porque a gente tem um departamento de censura. As coisas que ficam muito pesadas, o nosso departamento de censura barra. E esse é o único programa do ano que a gente tem liberdade pra colocar essas histórias. Pois é, então, cara. O pessoal pode até estar achando que é um misto de várias histórias que já passaram, né, no Azila Cast, não tem nada a ver, né, cara? Vai ser histórias que não entraram no Azila Cast, né, então... Tudo material inédito. Pois é, cara, então é tudo inédito aí. Só não a parte que é inédita, vai ser uma parte totalmente na íntegra, que você já conhece essa parte. O que não foi inédito é a versão A Origem. A versão do diretor, né, cara, esse Azila Cast aqui. Pois é, sem cortes. Para maiores, né, também. Também, cara. Então vamos ver, né, o que é que vai rolar. Então vamos lá, e-mail. Correio. E vamos para mais uma semana de e-mails do Azila Cast. Vamos lá. E vamos para os recados, né? O que é que temos de recado para essa semana? Essa semana nós teremos um cast um pouco diferente do normal, né? Olha aí, cara. O cast totalmente bastidores, né, cara? Pois é, porque era um dos casts mais pedidos, eu acho, desde o cast 20 cacetada, muita gente perguntava como eram os bastidores do programa, sobre as histórias que não entravam, né, no programa. E esse programa vai ser totalmente especial para esse pessoal que quer saber como são as histórias que não entram, como são os momentos quando a gente tá mais relaxado, né, não tá gravando, se é essa loucura mesmo, a gravação, o pessoal vai ter a oportunidade de ver agora. É verdade, cara, tem muitas histórias ali no Azila que não entra, né, que é engraçado, que acaba é tão nonsense do jeito que acaba não entrando, né, cara, caindo na edição. E esse episódio a gente vai colocar todas essas histórias totalmente nonsense, né, então o cast de hoje, né, são histórias que não tem nada a ver com nexo com nada, né. Inclusive esse, o próximo também vai ser especial, né, de final de ano. Ah, o próximo vai ser tipo um presente, né, cara? É, o próximo também vai ter uma roupagem um pouco mais diferente, até porque vai ser o episódio 50, né? Pois é, cara. E vai ser completamente diferente. E vai ser uma coisa também que o pessoal já tava pedindo, né, meio que pedindo e tal. Porque vai ser a folga do pessoal, né? O pessoal já vinha reclamando de folga aí há muito tempo, né? Porque o cara não pode passar mais de um ano trabalhando sem férias remuneradas, né? Não, pois é. E, né, o Azila Cast dessa sexta-feira, dia 16, a gente vai fazer o próximo dia, do dia 23, que é o Azila Cast 50, que vai ser um especial, né? Especial de aniversário. Pois é, cara, aniversário do Azileitor, né? Da próxima semana já. E no dia 30 a gente vai ter um pequeno recesso, dia 30 não vai ter um Azila Cast, para a tristeza dos ouvintes, né? A não ser que muita gente peça, né? Pois é, cara. Se tiver mais de 100 comentários, a gente cancela as viagens. Pois é. E começa o ano mais cedo. Se tiver mais de 50, 100 comentários, a gente... É, 50. O cara faz. Só pra quebrar o galho, né, dos caras. É. Não, pois é. E no dia 30, se não tiver mais de 50 comentários, a gente não vai lançar o cast. E volta no dia 6 com o Azila 2012 já, né, cara? Mas também não é garantido, porque em janeiro o pessoal vai viajar. Nossa. Eu diria que o certo, certo mesmo. Voltando então, dia 13? Pois é, vai ser o dia 13, que é um dia cabalístico. Não, mas dia 6 estaremos aí. Dia 6 estaremos de volta, cara. Ninguém garante o elenco completo, porque o pessoal é totalmente preguiçoso, né? Nessa época de recesso. Pois é, né, cara? A galera fica toda preguiçosa, não quer ir pro trabalho, né, e tal. Fica bebendo o dia todo. Eu não vou. O aniversário da Azila Cash vai ser na próxima semana, dia 24 de dezembro, é o aniversário do Azila. Então, pro próximo cast, cara, dia 23, você pode enviar e-mails contando como você conheceu a Azila, o que você mais gosta no Azila. Se vocês quiserem, podem enviar e-mails de voz também, que a gente toca no ar. Pode mandar um cartãozinho natalino, né, dizendo feliz aniversário e feliz um ano, Azila. Pois é, cara, fazer os desenhozinhos, as ilustrações do aniversário Azileitor, né? Se tiver muita movimentação sobre o aniversário do Azileito, a gente posta o vídeo da comemoração de aniversário de um ano, né, do programa. Pois é, cara. A gente vai fazer uma pequena comemoração, né, de um ano de Azila e tal. Exatamente, a gente vai mandar fechar um clube aí, open bar. Pois é, mandar um abraço também pra galera dos colaboradores do Azila, né, cara, que já estão há tanto tempo aí com a gente, o Doug, o Afonso Cover, que voltou recentemente. A Lilith. As notícias do Azila, muito foda, cara. O Manel, né, que também vem quando aparece. O Manel, cara, o Babau, toda a galera que participou até agora, o Tio Zima. Não, é, e um minuto de silêncio em homenagem ao Babau e o Tio Zivas, né? É isso. Que... É, pois é, o Tio Zivas que tá meio desaparecido, mas a gente... Mas não morreu, não. Não, cara, é isso. Aí o cara tá trabalhando direto ali e não tem tempo, tá sem internet, mas a gente vai tentar localizar o cara, né? Mas a gente manda um abraço pra todo mundo que participou até agora, cara. O Fernando, o Betinho, o Moura, né? O Moura, o Moura. O Manel, o Walter, o Afonso Cover, todo mundo, o Jurandinho e o Zinobre também, né, cara? Ah, eles também quebraram um galho. Pois é, cara. Todo mundo que participou até agora, um abraço. A gente agradece muito. Muito sucesso que o Azila, e principalmente os ouvintes, né, cara? Que é aquela frase clássica da Capcom, né? Quando o cara termina. Pois é, cara. A frase da Capcom, né? É porque, na verdade, isso tudo é feito para o pessoal que ouve, né? Pois é, cara. Independente de todo mundo que colabora e tudo, se não fossem os ouvintes, provavelmente não teria chegado nesse ponto. E eu sei que muita gente pede, né? A partir de 2012 a gente vai voltar a chamar mais ouvintes, né? Para gravar pois também. Pois é, cara. A gente vai voltar com tudo, cara, em 2012. Os temas já estão sendo pesquisados aí, já estão na agulha para a gente gravar já. Até porque o cara pensa que a gente vai tirar um recesso pra voltar em janeiro, aí o cara vai ficar de vagabundagem o mês todinho, dormindo e bebendo cachaça. Na verdade, o cara vai estar trabalhando pra quando for em janeiro, programas de alta qualidade serem exibidos. Pois é, cara, a gente não vai descansar, não. Pois é. E teve até outra comédia também, cara, que foi a Lilith, tava num shopping aqui do... Ou era num shopping, ou era num local de grande movimentação de público, né? Aí a Lilith tava lá e tal, aí passou dois carinhas de trás da Lilith conversando sobre um certo assunto. Aí o cara dizendo, tu devia acessar e tal, não sei o quê, devia ouvir que é massa e tal. Aí o cara diz, não, Azila Cast. Aí a Lilith já ficou de orelha em pé, né? Opa, Azila Cast, hein? A gente só tem a agradecer ao rapaz que estava tentando converter o amigo dele, né? Pra ouvir o Azileito. Pois é, converter, né? É, continue fazendo isso, mande um e-mail pra gente saber quem você é e citar o seu nome aqui no programa. A gente só tem a agradecer quem ouve a gente também. Faça isso, espalhe pros amigos, aperre o pessoal pra estar ouvindo. É, pois é, cara. Então, o sucesso só veio desse jeito, né, cara? Do boca a boca. Então indique o Azila Cash aí, se você... gosta da Azila Cat, se você sempre escuta, indique o Azila pros seus amigos, parentes, né? Todo pessoal que você tem amizade e tal. Porque você não sabe o dia de amanhã. Vai que amanhã a gente lhe chama pra gravar e o Azila aí, Heitor, começa a bombar a partir desse dia. Você pode estar colaborando com o seu próprio sucesso. Pois é, cara. Mas vamos lá. Primeiro e-mail, Rubinho SJR, 20 anos, São João da Boa Vista, São Paulo. Olha aí, cara. O Rubinho é um dos caras que mais comenta, né, cara, no site. O Rubinho também é um senhor que está de parabéns. Pois é. Olá, pessoal do Azila Cast, aqui estou eu, atrasado pra caramba, mandando e-mail. Genial esse último cast sobre bebedeiras aí, cara. Vai contar o último cast de bebedeiras. Apesar de eu não ser um cara que bebe muito, não bebe muito, né, cara? Você é aquele... Muito pouco, né? Porque pois é. Botou a vírgula aqui. Tenho muitas histórias de bêbado, porque sempre estava sóbrio quando meus amigos estavam chapados. Isso aí é o pulo do gato, mano. O Histórias de Bebedeira provavelmente vai ter um História de Bebedeiras 2, porque quem bebe muito sabe que... Quem bebe muito perde a memória, né? Pois é. Tem que ser outra pessoa pra contar as suas histórias, então... É verdade. Teve uma vez que estava conversando com os amigos na praça da minha cidade, quando de repente um dos meus amigos começa a subir em um poste que estava na nossa frente. Devia ter uns 2,5 metros. Só pra ilustrar, estou mandando uma foto da praça da minha cidade. Tem um link aí com a foto da praça. Eu estava mais sóbrio, eu olhei pra ele e perguntei: você tá... O que você tá fazendo, cara? Ele olhou pra mim e falou com a voz mole, quase desmaiando: meu irmão, eu vou pegar a lua, ó, mano. Eita. Olha aí, cara. Na hora comecei a dar aquela risada, mas os outros dois amigos que estavam comigo estavam tão mal quanto ele. Aí o negado começou a gritar, né, lá de baixo. Pula, pula. Aí os caras ajoelharam no chão e começaram a gritar: vai lá, cara, você consegue. Pega a lua e traz um pedaço pra gente. Olha aí, cara, os malucos. Era pensar que era tira-gosto, né? Pois é, cara. É aquela putaria, né, cara, de dizer que a lua é feita de queijo, né, e tal. Pensei também. Quem assiste muito desenho sabe, né? Pois é, cara. Depois de muita conversa, eu consegui persuadir esse meu amigo a descer. A putaria do cara, mano, de querer pegar a lua. Não é, pô, estragou com o sonho do cara. Mas quando estávamos indo embora, ele volta e dá uma bicuda no poste. E por algum motivo a luz apagou. E ele começou a chorar falando: caramba, eu estraguei a lua. Agora, como é que eu vou pagar? Inclusive as histórias do cast de hoje também esse nível aí, né? Pois é, cara. Já há alguns anos eu não saio com esses amigos, mas sempre que eu vejo eles, damos muita risada lembrando dessas histórias. Se eu fosse esse cara, sempre que eu visse a lua eu me lembraria dessa história. Pois é. E é isso aí, pessoal. Muito sucesso, no mais nada mais. O último e-mail aqui é do Garanhão da Madrugada. Olha aí. Nickname totalmente moral, né? É, cara. O cara do que se identificar aí e tal, né? É o Garanhão da Madrugada, né? Garanhão da Madrugada, não deixa. É. Bom, como um bom universitário que sou, estou morando em uma república. E histórias de putaria que não faltam. Separei duas especialmente para vocês. Inclusive, você que mora em república, nós sabemos que é literalmente uma putaria. Não tenha dúvida. Pois é, cara. Inclusive, também, se você tem filhas que moram em república universitária, cuidado. É isso, cara. A primeira é quando, olha aí, se liga aí no meu regado. A primeira é quando duas meninas fazem uma aposta que levaria um dos moradores compromissado à cama. Olha, já olha começa aí, a putaria daí, né, cara? Tô dizendo, mas se você tem filhas morando em república, vale o esforço de você alugar um apartamento, porque o negócio é tenso. Pois é, cara. Todos sabiam da fidelidade desse nosso companheiro de rap. De rap, né? Pois é, o cara era rapper. Com sua excelentíssima namorada. Porém, sabe como é que é mulher, né, cara? Olha aí, os caras. Quanto mais proibido, melhor. E essas duas ditas cujas encafifaram que conseguiriam levá-lo para a cama. Um outro amigo meu, também morador, resolveu tornar aquilo lucrativo para ele. Esse aí é o estudante, cara, de economia, né? Pois é, cara. Sempre tem esses caras que farra a aposta, cara. Aí o cara deve ter dito, né? Eu caso 10 no chão, né? E tá, vou casar 10. O cara foi mais além e casou 50 aqui com as meninas. Olha aí, cara. Que elas não conseguiam fazer o cara lá que era fiel a... senhora dele ir pra cama com as duas. É, pois bem. Uso, cara. Eu quero fazer aposta com mulher perigoso. Demais. E uma bela noite, eis que as duas meninas apareceram lá em casa. Estava eu, o meu amigo super fiel, e esse meu amigo apostador, que na história esse bicho aí vai ser o sacana. Então, em meio às conversas, alguém descolou uma garrafa de cachaça e o outro soltou a ideia de jogarem pôquer valendo uma dose de pinga pura. É isso, cara. Detalhe, como somos exímios jogadores de pôquer, eu aprendi a manipular baralhos, pois trabalhava como ilusionista de fé. É isso, cara. É isso. Puta merda. As meninas, por sua vez, nunca jogaram pôquer na vida. Você já sabe que rumo a história tá tomando. Olha aí, cara. O cara vai roubar. Necessário ser um gênio para descobrir como acabou essa história, não é? Pois é, cara. As meninas, obviamente, ficaram tribemas e, claro, após algumas doses a mais, outro amigo meu soltou a ideia de jogarmos strip poker. Olha aí. Na verdade, tu sabe que no pessoal que eu conheço, toda vida que alguém fala poker, todo mundo já mete a porra do strip poker no meio, né? Ah, mas strip poker, não sei o quê. É, pois aí, é, essa outra parada que é putaria, cara. Ainda mais numa república, né? Ah, mas república é normal. E foi fácil deixarmos as duas meninas só de calcinha, mas quando a coisa foi ficar boa, eis que outro morador chega e acaba com a nossa farra. Esse aí a gente vai chamar ele de o filho da puta na história. Pois é. O filho da puta apareceu lá e estragou com tudo. As meninas, mesmo bêbadas, quiseram se vestir e tal. A única coisa boa da noite foi que faturamos 50 conto delas, o sacana, né? Pois é, cara. Pois elas nem chegaram perto de conseguir fazer. Meu amigo trai sua namorada. O cara que não traiu a namorada, nessa história a gente vai chamar o cara de o gay, né? Aí a próxima história, que é a segunda história. A primeira foi massa, a primeira eu dei valor. É porque deve ser tipo os trapalhões, né, cara? Deve ser o Didi, o Dedé, o Mussum, o Zaca, né? Tô imaginando essa história aqui tipo como se fosse o cenário do American Pie. A nossa primeira casa foi, por ironia do destino, ao lado de um puteiro. É isso. Aí o cara que tá ouvindo deve estar se perguntando, será? É puteiro não, mano. Fala assim que é ofensivo, mano. Tem que falar casa de mulheres da vida, né, cara? Pois é. Literalmente a república era parede e meia com um prostíbulo. É isso, cara. Um membro da minha rap, já mais experiente e tal, já foi logo avisando. Rapaz, é o seguinte, nós vamos morar perto aqui de um puteiro e tal. Vê se não vão ser idiotas para se apaixonar por nenhuma puta, hein? É isso, cara. Aí foi indireta zona federal pro Telmo, né? Pois é, cara. Logo o Mandel, né, que se apaixonou por uma, né, cara? Pois é, mas coitado. Parecia que esse meu amigo era vidente, pois foi dito e feito. Um dos membros começou a se engraçar com uma das meninas do local, né? A vizinha, né, cara? Pois é, cara. E no meio do processo ele acabou prometendo de tudo para a menina. Disse que estava apaixonada, arrumou briga com os clientes da moça, enfim. Essa menina largou a profissão, segundo ela, segundo né? Segundo ela, cara. Ninguém bota a mão no fogo aí. Até aí tudo bem. E aí vem a parte mais triste da história. O menino era cabaço. Olha aí, cara. E a puta fez o serviço lá no rapaz e tal. Por isso, naturalmente, o moleque se apaixonou. Pois é, cara. É isso que eu ia dizer, cara. Por isso que o menino se apaixonou pela mulher, né? Sem nem ler o final dessa história, hoje em dia esse cara não deve ter um tostão no bolso, mano. A negada deve ter depenado ele, levado tudo que ele tem. É isso. Mas... então, eis que nos mudamos pra outra casa. Essa história foi meio que sendo esquecida. Até que um belo dia, quase uns anos depois, esse maluco chega e fala: é, mano, engravidei uma puta. É isso, cara. Isso com a naturalidade doida, né? O cara chega assim, tá todo mundo lendo jornal. Pois é, cara. Aí o cara: ei, mas tu viu o jogo do Flamengo? Vi. Ah, é, mano, engravidei uma puta. Os caras lá na República, né, cara? Tudo acesso na internet. Tá bom. Até porque isso em República é comum, né, meu cara? A gente não sabia se ria, se chorava, se batia nele pela burrice. Mas depois, mediante ao desespero deste nosso amigo, acabamos apenas o consolando. E é, mano, fudeu, né, agora. Tem que se conformar, né, cara, com isso aí. É aquele negócio que todo castigo pra corno é pouco, né? Coitado, cara. E ele nos contou que tinha criado uma casa com ela e que realmente iria se casar, mas que se descuidou e acabou engravidando a mulher. Aí de novo, cara, essa parte, se descuidou, o cara pergunta: será? Será? Bem, no fim da história, esse meu amigo acabou constituindo uma família com essa garota gentil. E espero que sejam felizes para sempre. Mentira, o cara deve estar rindo até agora. Pois é, cara. O cara deve sacanear ele até a morte, cara, até hoje. Próximo e-mail do Fabiano, mas podem me chamar de Tchola. É isso, cara. É a primeira vez que manda um e-mail. Eu acho que ele enviou o e-mail da outra vez já, com isso aí, a mesma frase. É a primeira vez que manda um e-mail. E dizer que a primeira vez que eu vi um cast foi na sala de aula. E um abraço aí pro cara que recomendou o cast, pro nosso amigo Tcholas. Continue. Tu sabe qual era uma moda legal, mano? É. Em vez do cara ficar desenhando piroca, mano, nas cadeiras, o cara podia escrever asileitor.com, né? De corretivo. É verdade, cara. Fica aí a dica pra você que é estudante e depreda o patrimônio da escola. Coloque no seu banheiro aí, na porta do banheiro, asileitor.com.br. E foi logo o de ação. Olha aí, o AsilaCast clássico, cara. Um dos primeiros aí, o AsilaCast 6, o de Action Heroes, né, cara? Do tempo que a gente fazia cast de cinema, né? Pois é. Pense numa aula chata que passou a ser muito engraçada. Bom, é só isso. Um abraço e continue com sendo fodástico. No tempo que os nossos amigos Babau e Tio Zivas ainda estavam entre nós, né? É isso. E o próximo e-mail é da Eline Alencar, 21 anos, Fortaleza, tecnóloga em estradas. Olha aí, cara. Sabe que a Eline tem uma missão, né? Espalhar o cast do Asileitor pra todos os alunos de tecnologia em estradas. Olha aí, cara. Tecnologia em estradas, cara. E ela dá aqui, ela diz que é engenharia de estradas. Olha aí, fodástico. Sabe que ela é uma futura milionária, porque atualmente eu sei que engenharia de estradas tá dando dinheiro pra barato. É, cara, é foda pra caralho, cara, esse negócio de engenharia, cara, de estradas. Mas vamos lá. Porque tem cara que é engenheiro de prédio, né? É de estradas. Pois é, cara, não é nada. Estradas é mais difícil, mano, porque prédio, essas paradas na vertical, mano, todo mundo faz. Agora horizontal, não. Estradas. Pois é. Há mais de um mês venho acompanhando o trabalho de vocês. Para falar a verdade, o Asileitor surgiu no meu Twitter, então eu fui atrás de saber o que era. Para ser bem sinceras, ainda estou para saber como é o funcionamento do site. Aí é fácil, é uma pergunta oportuna que é fácil, ó. Diariamente saem notícias, né? Tem as Asilas News. Inclusive, essa pergunta dela é oportuna, né? Porque pois talvez é, tenha gente que não esteja ouvindo o AsilaCast, mas não saiba de porra nenhuma do que é o site, né? Pois é, cara. Tem as Asilas News, que são notícias que podem mudar sua vida, né? Só o melhor conteúdo da internet em primeira mão você encontra lá diariamente. É, cara. Você pode encontrar notícia lá como, por exemplo, Jurassic Park 4, tá sendo produzido já. Garanto que você nem sabia. Olha aí. Um abraço aí pro Doug e pra Lilith, né? Que... Olha aí, cara, colaborar. Foda, né, cara? O próprio AsilaCast que você está ouvindo agora sai às sextas-feiras. É só você ir às sextas no asileitor.com.br. Tem lá um podcast semanalmente. E se Deus quiser e tudo der certo, as colunas vão normalizar em 2012. Se tudo der certo, né, cara? Se Deus quiser, né? O resumo é: acesse o Azileitor diariamente, compre produtos pelo link da Saraiva. Você irá começar a entender como é a mecânica do site. Não perde a oportunidade, né, cara? Pois é. Mas aos poucos vou descobrindo o que pode me ser oferecido. Até agora, o que mais tem me cativado é o podcast que tem realizado, pois me lembro muito a galera aqui da rua. Pois cresci em uma rua de Messejana onde só tem macho. Puta, é isso, cara. Ele é a única mulher, cara. É aquela coisa tipo Smurfs. Perigoso. Não, uma Messejana, mano, nos tempos dela era tipo interiorzão, mano. Não tinha essa maldade toda, não. Pois é. Gosto muito da forma despretensiosa com que contam suas histórias e colocam a cara a tapa. Como comecei a ouvi-los a partir da Zela Cast 43, ainda não consigo identificar a voz de cada um. Porém, duas vozes, olha aí, cara. Presta atenção nisso aqui. Porém, duas vozes se destacam pra mim. Uma é a do Manel, que já é um personagem clássico, né, cara, do Asilo. Sim, Manel. E a outra é a do Theolus. Não, mas aí é fácil de você distinguir. Porque, assim, o Manel, ele, como é que vamos dizer, a opção sexual dele não é uma opção comum. Então, a voz que você ouvir de um homem meia fina, assim, afinada, é a do Manel. Pois é. A do Theolus, ele bebe um pouco além da medida, bebidas alcoólicas, né? Então, a voz mais lenta vai derrubando uns gritos que você ouve durante a gravação do nada. Esse é o Theolus. Pois é, cara. O timbre é parecido, mas se você se ater a esses detalhes, você vai conseguir diferenciar um do outro. Tudo que consegui absorver é sacanagem, cara. Tudo que consegui absorver sobre os dois indivíduos é que eles, um deles é o bêbado e o outro é o galinha. Ou pelo menos é o que se espalha mais. É por aí, é por aí. Portanto, quem é quem mesmo? É o que eu tô dizendo, mano. O alcoólatra é o Theolus e o Manel é o cara que é meio duvidoso. Né? As locadoras que vocês frequentavam, vocês já passaram em frente hoje? Eu acho que não, porque eu me lembro que a última que eu tive notícia do Bell, ele tava vendendo os videogames ali, ia mudar, o Tony também mudou de ramo. Quando o Bell quebrou, cara, eu fiquei em choque, cara. Eu não fiquei em choque não, porque eu era doido pra um PlayStation, né? Ele tava vendendo no Price ali. E tu pegou um dele? Não, peguei não. O melhor dessa época aí era isso, né? Que as locadoras iam fechar e a legado se desfazia das coisas, vendia tudo, e aí era a hora de você se fazer. Ah, mas tinha um detalhe, porque o Bell ali tinha uma porrada de CDzão raro. É, aí eu não podia comprar os videogames, mas eu comprei uma penca de CDs muito bons do Bell. Eu me lembro que tinha um jogo lá, o Kart, que só tinha lá no Bell. Foi o primeiro que eu peguei. No dia que o Bell disse, vou quebrar, e eu, porra, não sei o quê. E o Kart, mano, R$5, valeu. Eu me lembro que eu comprei de R$5 também o Castlevania Symphony of the Night dele. Porra, eu tava atrás desse, bicho. Ele era clássico porque era o japonês, né? Era a raridade o japonês. Tinha mais itens e tal, não sei o que. Alô? Alô? Alô? Tá ouvindo? Cadê o Thelma? Théo, morreu. Aí. Okay, vai. Vai lá, de novo. Ei, peraí, são quantos? É, a história tá no cast também. Ah, vai. Beleza. Então, esse programa vai ser uma dedicatória aí ao Jack Chan. Que É, pra dar uma pausa, não. Já é isso. Pegou a foi tudo. Eu me lembro de um treino, vou falar agora, eu vou entrar numa experiência aqui agora. Ixi. Eu me lembro de um treino, eu e o Neto, tirando um fight. Ah. Aí o professor botou, vamos lá, negada, né, botou na filinha, de dupla de dois, vai todo mundo, aí vai juntando. Aí ficou eu e o Neto, um de frente pro outro. Aí o golpezinho lá era um chute lateral, o oponente segurava pelo lado que o chute vem e dava uma rasteirazinha no pé que tá de apoio e tacava as costas do indivíduo no chão, né? É. Sendo que num presente momento pode tacar as costas do colega no chão, né? Sim. Então eu teria que segurar aqui na base, fazer uma base mais ou menos cavalo ali e tal. E pela descrição técnica aí do rapaz. Apoiar o rapaz até o chão, né? Então, até agora eu não tô entendendo nada do que ele tá dizendo, mas beleza. Vai lá. É que, mas ficou bonito, ficou bonito. Sabe como for, então você não sabe. Continua aí. Aí eu fui fazendo com o Neto, eu pei, derrubava o Neto só numa lapada. Aí o professor passou assim, vendo a dificuldade do Neto. Aí ele, ó, rapaz, você é maior do que ele nessa dificuldade aí. Aí o Neto ficou puto, ó. Aí quando foi lá próxima do Neto, o Neto deu uma lapada na minha perna que eu quase vou. Fiquei dois dias com a perna doendo. É porque eu estava contendo meu poder, mano. Aí o cara veio me provocar, mano. Aí o Neto, sendo que não foi assim, não, mano. Parecia uma cena do filme antigo do Jet Li, mano. O Theo tava em pé, ele, mano, chuta de verdade. Eu, não, mano, eu tô calmo, mano. Aí, não, mano, chuta aí de verdade. Não, mano, tô calmo. Aí, bora. Aí eu dei um chute, mano, que a perna direita do Theo veio mais ou menos, mano, no ombro esquerdo dele. Mano. Aí, ele caiu lá. Aí, É que eu achei inadmissível, mano, não ter se aprofundado no American Ninja, mano. Tu vai levar uma suspensão de dois programas, né? Isso aí foi bom. Eita, a tua musiquinha. Ah, sim, eu pensei na música Zona Doideira, aí eu já esqueci. Canta aí. Vixe, só porque eu ia cantar ali a trilha sonora ali do Grande Dragão Branco. Vai lá, eu pensei aí que tu ia cantar do Titanic, mano. Canta aí aquela do Predador, mano. Zarero, baby. Yeah, baby. Baby. Eu tenho que lembrar do resto. Vai, ficou bom, hein? Os agudos aí ficaram afinados. Então tá melhorando a cada edição. Ei, mano, tu tá amassando papel alumínio, né, Theo? É, A-L-L, não é só Theo, não. Theo de 2L. Até A-L-L-C-L. Canta aqui. Vixe, é do Elvis Presley? Little Richard, né? Vixe, mas é ela mesmo. Elvis Presley. Não é porque apareceu o Elvis. O cara é um negão, mas o cara confundindo Elvis Presley. Apareceu o Elvis, bateu. No filme do 007 ali, o cabra tá estilo eu, todo final de filme tá comendo alguém ali. Não. Comendo alguém. Eu pensei comendo que ia dizer que todo final de filme ele tá comendo alguma coisa. Não, mas todo filme ele tá com a fotozinha do lado ali no final, ó, do Checomédia. Quer dizer que é tua. Eu digo que vocês ainda só se parecem na calvície. E a outra é que no filme do... Desse, o Cassino Royale, mano, é que a putaria come feia mesmo, por causa que o cara tá jogando poker lá, aí ele aposta a mesa zona alta que só, aí ele papoca, né, ele perde. Verdade, ele perde o dinheiro dele todinho. Pois é, ele perde, ele papoca, aí quando é na alta, aí ele, não, vamos embora, aí o cara, não, pode continuar, eu vou patrocinar você, aí, ó. Eu não me lembro desse, vamos embora aí. Não, vou me embora, lembro que não. Ele puxou uma arma e disse: eu vou matar esse filho da puta agora. Tá falando de quem, mano? 007, porra. Tô doido, ele puxou que arma, mano. Como é isso? Assistiu que filme? Tá comendo bosta, hein? É, mas ele vai puxar a arma e agora eu vou matar esse filho da puta. Aí o cara chega lá, e no meio do caminho o negão chama ele. Peraí, mano, não mata ele agora não, que eu tenho dinheiro aqui. Ah, sim, tu tá falando que ele não tá na mesa, né? Ele não perdeu o dinheiro dele todinho? Não, ele vai embora, não? Vai embora. Mas não perdeu na mesa, vai não? Vai embora e acaba o filme. Não, mas aí ele vai, aí o negão é patrocinando ele pra ele ir de novo. Aí o negão vai, aí ele vai, aí... Chega lá, ele, bora menino, aposta aí tudinho. Eu, doido não, eu vou apostar tudinho. Aí ele aposta de zero. 11 milhões, mano. O animal aposta ele. Ixi, dá pra mim não, ó. Aí o cara, não, o que tiver na mesa tá valendo. Aí o cara aposta o carro dele, mas o que ele tem. O que tiver na mesa tá valendo, aí o cara, o cara que tá jogando as cartas puxa ali o relógio dele. Gente, eu vou logo avisando, viu? Não me responsabilize se alguém tiver pesadelos, se ficar alguma coisa grudada na sua mente, você não conseguir exorcizá-la. Pareceu aquelas maldições do Zé do Caixão, agora. Com certeza. Eu vou deixar meu microfone no mudo. Vamos lá, galera! Bata nele, mulher! Ai, ai, ai! Ele gosta de apanhar! Ai, ai, ai! Bata nele, não desista! Ele é sadomasoquista! Deixa quem quiser falar! Vamos lá! Bata nele, mulher! Ai, ai, ai! Ele gosta de apanhar! Bata nele, não desista! Ele é um sadomasoquista! Ele gosta de apanhar! Ele está acostumado. Não sai mais não. Quando o cara entra no bate-papo, aí sempre vem alguém, aquela pessoa malaca e quer tecer. Diabo é quer tecer, mano. Pra porra. Não, agora o que é foda mesmo nesse lance aí, mano, foi quando o cidadão inventou o tutorial, mano. Porque antigamente o cara tava lá na dele e tal, e era beleza, né? Lá no trabalho, mano, eu já vi vários arranca-rabos, casamentos terminando porque inventaram o tal do tutorial de o cara resgatar as conversas do MSN. Sim. Aí só o que rola é isso, mano. A negada lá escrotizando no MSN, aí só o pessoal puxando os assuntos, aí chefe tal, um filho da puta, não sei o quê. Não sei quem comeu não sei quem. Aí só os caras, vixe, é mesmo, né? Esse negócio do bate-papo, bicho, dá raiva mesmo. Acho que não é só a gente que tem raiva, não. Mas se você for parar pra pensar, bicho, um cara que se sugere a entrar num site de bate-papo, mano, tem problema, mano. A minha cunhada... Tem problema de relacionamento, mano. É sério, bicho. A minha cunhada, a irmã da Kira Sazumi, já é... Ela ainda vive nesse mundo de bate-papo, bicho. Ela tá certa, mano. Que porra. Tá aqui, velho. É educacional, é? O cara entra na sala do bate-papo, aí tem aquele morenão 25. Garoto 18. Morenão 25. Vou dizer o Capitão Nick de bate-papo, Theo, que eu me lembro. Theo, eu lustei. O meu aí, era pai. Gato nota 10. Gato nota 10. Era da porra. Sempre tem aquela Agata 18, né? É só um H, aí TA 18, né? Fora a galera que quer dar o U, né? É o quê, mano? Tá muito... É o cara baixando o nível do programa. Pois é, velho. E lembrando que, mais uma vez, eu me sacrifiquei pelos fãs, hein? Aí, velho. Essa hora é pra mim estar tá fazendo penetrações profundas na safada que eu ia conhecer. Não, mas... Eu estou aqui gravando para os ouvintes. Tu vai ser recompensado. Eu digo que... Quando a gente comprar um prédio, a gente manda mudar o nome da rua para Alameda Telmo. Vários ouvintes vão enlouquecer com essa tua música nova aí. Tu vai ser tipo John Lennon, mano. Quando tu for se apresentar e tal, as mulheres gritando, rasgando tua roupa. Vai me mandar pro inferno. Tem que ter um cast só pro cara queimar o filme do Manel, mano. Aí tem que chamar o Fernando. Ah, se fuder. Já basta o... Mas é o personagem, Theo. Se fosse um personagem, não tava levando o meu nome de verdade, mano. Não, mas não tá, mano. É. Mas Theo é o meu nome de verdade, praticamente. Eu levo pra todo mundo, mano, rapaz. Não, mas Manel ninguém te conhece. Eu tento dizer Manel justamente por isso, mano. Porque Manel é genérico e tal. Não, mentira. Tu fala Manel porque é o costume mesmo. Ó o doido, vai pra preservar a tua imagem. É, meu pau, que é pra preservar a imagem. Ó, sabe nem mentir. Só pode perceber. Sim, se fosse Manel, eu não tinha botado cadastrado. Não, em mas presta atenção que toda história mais cabeluda, eu digo Manel, que é justamente pra preservar a sua imagem. Mano. Você mentira, que tu mentira, se liga. Mentira. Mentira. Ah, mentira. Agora tinha que ter um cast só de queixo pela MSN, porque quando o cara tá na MSN, o cara é o Dom Juan quando tá na MSN. Rapaz, quando eu tô na MSN, eu queixo todo mundo, cara. Eu me sinto casa nova. Consigo queixar todo casa mundo. Nova. Eu consigo marcar esquema com todo mundo agora, o que não ajuda ao bolso, né? É, esse bicho aí sempre trama contra o cara, né? Porra, não é, cara. Toda vida eu consigo marcar cada bebezinha, cada babyface, cara. Rapaz, mas na hora... Aí eu ligo pra dizer, pô, o carro deu prego, meu pai viajou no carro. Aconteceu alguma fatalidade, né? O cara não podia sair. Mata a família todinha, né? Mata. Pior que tem que ser assim, cara. O cara não pode, né? O cara tem que plantar hoje pra colher amanhã. Pior que já tem uma doidinha aqui que a gente não é mais sem pra sair. Agora, né? Agora já foi a segunda já aqui. Eita, mas tu queixa muito no MSN. Eu também consigo os meus sucessos. Mas tu ainda tem entra em site de bate-papo? No MSN eu sou foda, viu? Não, mas agora, sério mesmo. Vai botar semana... na comunidade, né? No MSN eu sou foda. Digidim, meu. Eu tô, sou foda e digidim. Depois o cara desse quer dizer que é homem, né? Pois é, mano. O Rei Michael. Qual é a música que tu cantou 25 vezes, mano, sem parar? É mais poderoso. Diz ele, então, qual foi a música, mano? Tu que sabe que rendência é. Memories. Cantei esse diabo dessa música que quase me deixou dormir dentro do carro. O massa é que no meio da viagem ele disse que não ia viajar, eu não ia dormir, ó. Vai dorme, cara. Vai lá, Theo. Não, tu vai não pode ficar tranquilo que eu não vou dormir, não. Aí... Canta aí, não, cara, presta atenção. Música. O cara bota o cara lá atrás, mano. Aí o cara vai lá atrás sem poder conversar com ninguém que vá a porra do som alto. Aí o cara tá bêbado, o cara vai vir naquele ventibum. O que o cara vai fazer? O cara vai fazer? Aí mijar no carro, pô. É? Vai ter que dormir, né? Mas mijar no carro não é mais vomitar. O carro teve um amigo meu ali. O animal vomitou a porta do carro todo dia, mano. Não vomitou, foi tudo, mano. A gente saiu da cidade e quando chegou foi assim. Ele, para o carro, pô, toma onde. Aí o Manel, não, ele tá chegando aqui já em Fortaleza. Ele, puta que pariu, abre essa porra que eu vou provocar. Não deu nem tempo de provocar a porta do carro, provocou, foi tudo. Conversa sonoplastia, hein, Theo, aí. Não foi eu que bebi. Bebeu pra quê, né? Amanhã quando acordo de novo, vou ter que tomar 2 litros de soro. Pois é, né? Mas o negócio do cara trabalhar amanhã, mano. Puta merda. Amanhã eu vou curtir a vida doidada. É. Eu também iria, se eu não tivesse já faltado 3 dias semana passada. Caraca, hein, mano, que vidinha de Ashpone, hein? Ó, oh, doido, mano. Trabalhos é um corrido que são uma porra. Agora eu vou começar a trabalhar à noite também. Vixe, vigia agora. Não, vou dar aula de formato. Não, mas tu pode gravar o podcast nos intervalos da turma. É, mas tu é mais um dos caras que eu conheço que começa a vida acadêmica dando aulas de informática. É, na idade que eu via eu vira, eu tava com o braço direito muito mais forte agora. Cara, mega musculoso, né? Só de um lado do corpo. Nessa sexta, esse grupo de amigos do barulho se reúne mais uma vez na sessão da tarde. Com o problema tamanho família, eles vão fazer de tudo para gravar mais um cast e não se meter em confusões que não são brincadeira. Com Joel Suki, Walter Pando, Solano Cover e Neto Maro, a Zila Cast. Sexta, logo após o clone, na sessão da tarde. Boa, moleque. Maneiro, agora que você fez a abertura, você canta pra fechar o cast, mano. Fez, é. Se tu cantar junto comigo, Lã de Cristal, cara. Não, não era. Puta que pariu, agora. Agora é. Não, mano. Agora tem que ir. Pelo bem dos teus ouvintes, Walter. Ninguém vai te sacanear, não, cara. Relaxa, dá nada, não. Os teus fãs. Vou cantar. Os fãs, mano. É, isso aí pode ser um divisor de águas, cara. Olha que tu pode ficar conhecido como Walter da Lua de Cristal, cara. Olha aí, bicho. Pode ser um novo viral, cara. Eu não quero que meus filhos me conheçam assim, por favor. Juanes. Tem que ir lá cantar o Juanes. Não, mas já sei, mano. Vamos lá cantar a música do Jiraya, mano. Jiraya? Não, agora do Jiraya. Vai lá, isso daí eu apoio. É lá. Mas a português ou a japonês? Japonês, tá doido? Japonês, é óbvio. Não, mas já português é massa, mano. Então vai lá. Não, mas tem que ser de japonês, mano. O japonês é mais do mal. Vai lá. Que tenha força dentro do seu coração, que tenha força pra nos defender. Acreditamos em uma nova era em que o poder para nos defender e lutar pela emoção e lutar pela vida. Aí eu tava com meu exércitozinho lá e tava tipo num clã, sei lá. Eu vi aqui, cara, gente, cavila. Mas do Cybercops tu era o azul, né, mano? Ah, o Cybercops eu era o verdão aí, do botão da bazuca. Putaria, rolava essa putaria, né? Eu sou o cara, né? Sendo que essa cena aí dessa motoca é full Chaves, né? Esse bicho sendo a motoca. É, mas essa moto é muito foda. Bicho deslizando no ar, né? Putaria, só um boneco, ó, na moto. Não, e a explosão no final, o carro virando, ó. putaria, velho, esses bichos tudo de armadura dentro do carro, mano. Uma barbota, mano, eu quero ver desse acento. Eu pensei, esses bichos estacionando no sinal do lado do cara, o cara olha assim, os bichos tudo de armadura, ó, dentro do carro. Putaria. Eu vou mandar tu ir pra baixa da égua, né? Qual é dessa baixa da égua aí? Vixe, boiou, ó. É. Baixa da égua é lá no fim do mundo, lá onde o cão perdeu as esporas, sei lá onde é. Entendeu? Lá na pariu. Entendeu? Lá longe. Baixa da égua é longe. Fim do mundo, sei lá. Nesse sentido, assim. Tarião. Tá certo, gente. Tá certo. Aproveita já, não seja peidão. Entra no podcast bolado. Para de ser pela saco. Deixa de ser mané. Esquece fora olho porque o podcast é foda. Filha da puta. 10 conto por mês pra fazer aquilo. Qual é que o bonde do Pod Crazy é bolado, não tem nenhum cabaço, não tem bucho e não tem arroz. Tem alguns papaãs, mas só você marcar um 10, pode crer que bolinha tá sempre lá. Caralho. Sem caô, sem levar sacode. Eu vou nessa. Já são 1h40. Não tem mais. Eu já tô chavecado. A gente tem que cantar, mano. Eu já tô avexado, na verdade, né? Os ouvintes querem ver tua canção. É, mano, pois canta em homenagem ao Vinícius, mano. Canta o funk do Você, mano. É, mano. Canta o do palhacinho que eu quero ver. Ah, porra, nada, palhaço, eu nem ouvi essa droga. Eu nem ouvi direito. Tá aqui a porra do palhaço aqui, ó. É lá. Não, ouvi direito. Não, não vou cantar nada, não. Hoje eu tô canta. É mal. Canto do Você, então, vai lá. Hoje eu tô é do mal. Na verdade, quem é pra cantar é tu, que tu é o ilustre, convidado participante aí, pois é. Não, não, não, mas o Vinícius for cantar, ele tem que cantar o Planet Ramp, mano. É o Planet é o Ramp aí. É, vai lá, Vinícius. Na verdade, é pra ele cantar um funkzão doideira. Não, mas tem que ser. Defendendo uma cariocagem aí. Planet Ramp, pô. Não, não, mas o castré do cara tem que ser Planet Ramp, mano. Pois é, cara. Puxa gostosa da porra. Ramp, cara. Planet Ramp que é o clássico, cara, a música. Mantenha o respeito. Tá, eu ia puxar Legalize Já, mas tudo bem. D2, e preste atenção, portas se abrem e aumentam o poder da visão. Isso é meu compromisso e se eu fumo ninguém tem nada com isso. Não, não preciso da sua postura. A minha segurança eu faço na cintura. O hipócrita vai e os valores não caem. É tanto preconceito que eu não aguento mais. Se você tem amor pelo que tem no peito, D2, mas mantenha o respeito. D2, mas mantenha o respeito. D2, mas mantenha o respeito. Eu cantei tudo errado, né, cara? Não, mas o final foi massa porque o Theo se empolgou e se meteu no meio, mano. Certo, pô, o Theo me salvou. É, só faltava um pouco mais, cara, de animação. A única parte dessa música que eu lembro é essa daqui. Eu canto dig, dig, dig, dig, só isso. O cara que tem o dig-din, né? É. Dig-din, dig. Falou, viado. Ratuna Matata, é lindo viver. Ratuna Matata, você vai entender os seus problemas. Você tem que esquecer. Isso é viver, é aprender. Ratuna Matata, Ratuna Matata, Ratuna Matata, Ratuna Matata. Mas isso aqui, mas é corra de ou mulher muito feia, ou é corra de baitola. Que? Essa criatura aqui no meu MSN, se fingindo ser mulher. Pode até ser mulher, mas ou é muito feia, ou uma gorda velha cebosa, ou então... Mas tu não tá vendo a foto dela, mano, da cara dela? Ah, mas pode ser uma foto mal pai, né? Pode ser de terceiros. Pede, a pede. Foto... Ah, o que dá raiva na foto é porque parece ser uma foto bem caseira, tá entendendo? Só a massa mesmo. Mas aí, porque tá com a webcam e tal, o corpinho dela aqui e tal, não aparece nada aparentemente ser de site, entendeu? Mas eu acho que é. Repete pra ela habilitar a webcam, mano. A frase dela, Jéssica, cachorra e vagabunda e rapariga, ó. Putaria. Essa é das tuas, né, não? Isso não é mulher, não, mano. Isso é baitolagem, não sei. Mulher que é mulher, por mais que seja rapariga, não é assim, não. Foi a das que foi pega pelo corrente, foi? Ei, mano, mas se tu fosse uma mulher e tu fosse rapariga, mano, tu não faz esse teu merchan aí no MSN, não, mano? Não. Faria, mano. É por curiosidade, qual é a tua frase no MSN? Entendeu? Telos, rapariga, puta e não sei o que, né? Curta a vida porque a vida é curta. É, realmente. Vixe, parece essa velha aqui do... A macumbeira aqui do Jiraya, parece aquela mulher que canta, né, mano? Parece o quê, velho? Aquela mulher que canta, aquela cantora, mano. Ah, mas aquela mulher que canta, né? Só não, tem duas dela, mulheres, mano, né, do Brasil que cantam, então... Aquela lá, você, qual é que você tá dizendo? Aí apareceu o rosto dela aqui, mano. Aí, mano, tem bigode? É não, mano, bicho é gatinha, velho. Só é magrinha, mas pensa numa magrinha que eu queria. Bota as fotos dela aí pra gente ver. Aí, ó, vou tirar tipo um print screen aqui da foto que ela. E eu fui lá no Telos, né? E aí, Telos, qual é a nova? Não, mas fiquei de castigo, me acusaram aí de um roubo, de um crime que eu não cometi. Vixe, mas o que foi? Ai, Deus. Foi o roubo do First Quest. Como é, mano? O Telos me contou a história todinha. Ai, é, mano. O Isaías anda com o First Quest aí, mestrando a torta e a direito. Eu não sei que fim levou, não sei se o Telos foi atrás, não sei se ficou por essa. É, mano, sabia que eu esqueci dessa parada aí, que tu tinha me dito. Sabe o que é mais bizarro, mano, disso tudo? É porque a primeira vez que eu joguei RPG foi com esse First Quest do Isaías. Foi mesmo, mano? Tá uma sacanagem, mano? Mano, a putaria, mano. Não, mas nessa época eu falava um pouco contigo, né, Joel? Era. Aí quando foi depois, cara, eu dei por mim. Quer dizer, eu tava matutando aqui, né? Rapaz, como é que esse jogo sumiu, mano? Que porra é essa, né? Fiquei matutando comigo mesmo aqui. Que diabo é isso? E a minha mãe também, tava aquela comédia. Aí quando eu dou por mim, eu disse, aí, mano. Eu perguntei ao meu irmão, e aí, mano, algum menino, alguém da galera entrou aqui em casa e tal, e tudo difícil, sei lá. Isaías entrou. Fazia dia já. Aí o Júnior, não, o Isaías veio um dia desse aí. Olha aí, mano. Aí o pior, macho, é porque ele não me disse, mano, na hora que a parada sumiu. Aí eu, Isaías. Ah, bem, deu duas semanas que eu não vejo Isaías, mano. Como é que Isaías tá aqui, mano? Ou como é que Isaías passou aqui? Ah, o doido, ele veio aqui um dia desse. Tu não falou com ele, não? Aí eu, não. Faz bem duas semanas que eu não vejo Isaías. Ah, isso faz duas semanas que o bicho tinha sumido também, né? Ah, mas como teu tão bom coração aí. Não, não, não, não pode ter sido Isaías. Isaías não faria uma coisa dessa. Não, mas aí eu, depois que eu fui juntar um quebra-cabeça, aí ele, não, é porque quando. Aí ele disse assim, diga-se de passagem, então é um. Peraí, mas diga-se de passagem que era um puta quebra-cabeça, né? Porque Isaías com o cartel que tem. Entra no teu quarto sozinho e não, some um jogo, tu que juntar que peça. Não foi no quarto, foi na sala mesmo. Tava lá na sala, sabe? Aí, cara, aí disse assim, tu não falou com ele, não? Aí eu, não. Aí depois ele entrou aí. E depois saiu e pronto. Aí falou que tinha falado contigo. Aí eu, Júnior, mano, mas como é que tu deixa o povo entrar assim, mano? É, entra, chama lá ele, entra lá e tal. Aí eu achei logo que tava acordado. Eu achei que tu tava acordado. Eu, não, mano, mas não é assim, não. Mano, rapaz. Ai, porra. Tu arranca os cabelos, mano. O que aí tu tá ele... fazendo, hein? Por curiosidade. Essa porra desse fone aqui. Ah, o fone. Eu fiquei sabendo pra cacete. Aí, eu imaginei outra coisa. Aí ele foi e disse assim. Aí eu fui e disse, não, macho, mas ele deve ter entrado, levar a casa na cabeça e tu não. E ninguém ia saber, porque eu não. E o pior, eu tava sozinho em casa, o Júnior na loja, aí o bicho sumiu. Aí quando eu juntei esse quebra-cabeça, então o Isaías passou aqui, então o meliante suspeito é o Isaías, né? Eu não sabia que ele tinha vindo aqui em casa. Aí eu, né, o Vitor veio aqui em casa, aí eu, ei, mãe, aí tu achou o bicho? Aí eu fui falar com a avó do Vitor, aí eu falei a mesma história pra ela. Não, minha senhora, eu não tenho nada a ver com a história. O Vitor deixou o brinquedo lá, o jogo lá em casa, quem enfim, todo mundo confia lá em casa e tal, a galera joga lá. Confiava, né? E o meu irmão deixou um amigo nosso, um colega nosso, entrar lá em casa. Eu não falei... Ei, só um adendo, que nessa época aí a gente devia ter uns 8, 10 anos e aí já tinha bigode. Tava lá. Verdade. Aí ele foi, entrou lá em casa. Ninguém viu, por causa que eu tava só eu e meu irmão. Ele tava ocupado e eu tava dormindo. Então suspeita-se que ele entrou, viu o jogo em cima da mesa, tava em cima do birô, pegou e saiu pelo outro lado. Ei, mano, mas tu teve coragem de acusar o cara sem provas, mano? Certo? É foda. Eu não falei o nome dele, eu falei que tinha um colega nosso. Senhor Zé foi que disse lá na hora. Eu nem falei o nome dele, não. Se o Vitor falou depois e tal, aí o problema é dele, mas eu não. Que Vitor, mano. Papel. Que Vitor. Se o senhor porra. Papel falou depois, aí o problema é dele, né? Senhor Papel. Aí tu me falou isso aí, não foi? Que ele passou jogando e tal. Eu tinha me esquecido desse negócio, ó. Eu acho que eu cheguei lá na casa do Tanamó e nossa, pensei, ei, meu irmão. Isaías andou mestrando uma aventura aí federal. Um tal de First Quest, tem uns bonecos e tudo, ó. Pois é. Isaías foi mestrar e me chamou. Eu acho que tu tava no dia, Neto. Eu me lembro, mano, justamente disso, que não era pouca gente que tava jogando. Eu acho que tu tava mesmo, porque eu me lembro que tinha o João escrotizando lá. Acho que era o Marquinhos também, mas eu acho que tu tava mesmo. Só não chamou eu, né? Enfim. Vocês assistiram Lanterna Verde? Não. Eu assisti, gostei. O quê? O quê? Cara, eu não assisti, eu sei que eu não vou gostar quando eu ver, saca? É porque, tipo assim, eu não tô familiarizado com as HQs nem com as tramas originais, sabe? Nem eu. Mas, não, Tron... Thor, eu não gostei, mas a Lanterna eu achei bacana. Você não gostou de Thor e você gostou de Lanterna Verde e você nunca jogou WoW, é isso? É, realmente é um cartel complicado aí. Essa situação de nunca ter jogado WoW é muito lascada, ó, mano. Se eu fosse, eu começava a baixar agora mesmo, ó, mano. É, ó, baixava agora e jogava aí com o Telos. Dá uma olhada aí, vê se o Teolus tá online. Quer que eu te mande por correio os CDs? Eu ainda te ajudo. Tudo arranhado nos DVDs. É os mesmos DVDs que eu emprestei pro Joel. Aí tu imagina como é que tá o estado. Deve estar derretendo. Os CDs tudo furado, né? Tá. Eu quero ver que ainda tem um CDzinho de Ragnarok daquela época que pediu pelo correio. Tô dizendo, mano, tá aqui na minha mão, mano. Ainda tem um encartezinho que tem um mago com a cartola aqui na frente. Só o Neto na face da terra, porque o Neto tem uma habilidade incrível de colecionar coisa. Ele na casa dele deve estar um inferno, um caos. A mulher não tem nem onde botar as panelas, porque ele... desde os 3 anos de idade que guarda coisa. Ó, doido, mas tem um quarto só pra isso aqui. Game Boy Color na mão com Pokémon Green. Isso é rebelde. Eu também tenho Game Boy Color aqui. Guardarinho. É, mano. O papo é WoW, mano. Cala a boca. É WoW. Como é a música tema do Lanterna Verde aí? Não tô lembrado, não. É... que Lanterna Verde, mano. Então, onde é que tu viu Lanterna Verde do WoW, mano? Agora, como é a música tema aí do Superman, do filme? Ah, não. Para. quebrou. O quê? Capitão América e Superman, são dois super-heróis que eu detesto, mano. Capitão gay? Capitão América e Capitão América. Aquele do Jô Soares? Nossa, cara, isso é muito... que esse cara lembraram? Um super-herói foda é o Homem Codorna, Dolphin. Vixe, esse aí eu... Ei, pera aí que acabou o cast, né? Eu não sabia, não. É... conta aí, mais uma história aí, Théo, do WoW. Cara, eu tenho história mais triste do WoW, não sei o Théo. Mais triste? Não, mas contei uma doideira, tipo... que a mulher quis trocar sexo por um item contigo. Ué, tem a mulher que comprou uma montaria voadora de um cara... troca de uma trepadinha. E aí? Mulher ofereceu o corpo, cara, toma minha montaria. Toma minha montaria que tu monta em mim, é desse jeito. É, basicamente isso, cara, e aí? Não, mas eu não tenho nenhuma dessas histórias escrotas aí não, ó doido. Eu tenho uma história aqui do WoW, cara, que eu, quando eu joguei muito tempo de Priest, né, de suporte. Eu não sei porquê, mas nos MMO assim eu sou mais suporte. O cara que cura, o cara que ajuda a galera. E eu joguei muito tempo assim, né, só que eu era meio noob ainda. Eu tava fazendo uma mega dungeon complicada, que você tem que ir lá, né, matar os bichos fortes, tipo, matar os chefões e ganhar item. Só que eu nunca fui lá, né. Aí eu queria ver um personagem que tinha no Warcraft 3, né, que eu jogo antes do WoW, que tinha lá o Illidan, né. Beleza, quero ver o Illidan, porque eu nunca vi ele no WoW. Black Temple aí, viu? É, e eu meti a cara pra ver o Illidan. E ele veio em cima de mim. E ele matou. Ele matou o mago, ele matou o outro, ele matou o outro, ele matou aí todo. Aí é o famoso wipe. É o famoso wipe. O pessoal, pá, seu noob, cara, não sei o que, fica metendo a cara, o cara te matou, me que cara, eu não fiz a trans. Aí tu só não. Tu depois recebeu disso, todos os palavrões existentes da face da terra. Exatamente. Porque, tipo assim, até chegar ali, cara, é um caminho. É assim, no mínimo uns 10 minutos andando na dungeon inteira, porque é uma dungeon grande. É grande. E aí, pô, cara, quando você morre ali, tu volta tudo do início. Pra andar tudo de volta, nego, fica muito puto. Muito puto. Eu já fiz grande, isso. Tanto grande, tem que matar os boss e tal e tal. É, eu fiz isso umas duas vezes e depois, cara, acho que eu nunca mais usei e meter a cara pra ver os boss antes da hora, assim, sabe? Fica, né, fica sempre sendo o do meio da multidão, né? Que aí é, o cara não fica nas bordas, aí não agra nenhum monstro, entendeu? O cara fica sempre no meio ali. Aí quando alguém agra, aí o cara diz, foi ele, entendeu? Faz muito isso, né, tu, mano? Tem que ser esperto. Ele chega, dá um tiro no cara, ó, oh, foi ele, tá na ponta ali. Você é esperto. Aí vira um caos, e meu amigo, meu chapa, você quer receber palavrão, faça um negócio desse. Faz passa uma raid de 25 pessoas levar um wipe. Meu amigo, você vai tomar sorte se você não for banido logo de primeira. Fala de novo aí, o cara fazendo hype, o wipe, como é? Fala aí você, de novo, foi bonito. O cara fazendo uma rave, mano. Não, se você quiser levar todos os palavrões possíveis e imagináveis, faça uma raid, levar o wipe em um extenso de 25 homens. 25 menos. Porque meu amigo é... Você vai dar graças a Deus se levar um kick logo de primeira. Porque se você não levar, você vai receber tanto palavrão, mensagem. É melhor deslogar logo. Porque senão a sua mãe vai ficar com os couro quente. É. Mas a questão é que o Manoel sempre quer facilidade, mano, nas coisas. É, mas a questão é que o assunto já rendeu e a negada tá caindo o nível aí direto. Né? Daqui a pouco o Manoel vai começar com aquelas histórias de motel, né, dele aí. É... Ei, mano, esse bonequinho aqui do teu aqui, né? E tem umas barras nos peitos, então, quem é, hein? Não vou dizer também, não. É o menino, o nome dele, o... Ah, mas naquele jogo lá da que a gente joga no videogame, PS2, tem ele aí. É o Strike, né? Strike? Não, o Strike é o apelido Deadpool. Dele, mano. Ah, mas o Deadpool, né? É, mas o Deadpool. Então tá assistindo o Wolverine de Origem, tu? Ele aparece no Wolverine de Origem. Me lembro. Vixe, isso é uma baratazona aqui no meu quarto. Ei, mas tu gravou isso aí? Gravei. O cara tem que botar essa parada aí, mano. Quando o cara for fazer histórias de musculação, mano. Eu disser que levanta 30 quilos no supino, não sei o quê. Aí o cara bota a vinheta aí da barra. Putaria, mano. Cadê, mano? Pegou ela, tu? Eu tô usando voador, mano. Com razão de primeira terra. Parei. Hasta la vista, baby.